Preciso ir à porra. É melhor pegar você e vingar fazendo amor do que correr atrás do que morreu, do que passou. Oh, do que morreu, do que passou. Não se brinca com a louca.